Avexado não. Kuma, que é isso? Curia e veja meus pés nordestino. É de bom agrado. Rap de cabo a rabo. Eu canto paredão de tapera pra que se saia de um baile estonteado, dizendo cangaço, cangaço, cangaço. Eu também sou cangaceiro. Nos brejos, nas brenhas deste sertão brasileiro, turrão escapole. Eu na rima bole, eu o fole. Puxo, né mole. Cê matuto ousado, oxi, é pra quem pode. Arrudeio nas veredas do sertão, tipo de gibão de couro. O cangaceiro, filho do povo nordestino, tipo, avexado não. Oxe, eu, Kuma, que isso? Como já disse, curia e vejo meus pés nordestino. Foi e sempre será de bom agrado, pois o cangaceiro aqui está, tipo no rap de cabo a rabo, tipo no sertão afora, tipo brasileiro, vambora. Cangaceiro pelas veredas nordestina, tangendo sempre o sentimento do sertão. Vambora, meu povo, aqui é sentimento que vem do coração. Oxente, agradecido, meu povo, vambora. Avexado não, eu não, avexado não, eu não.